considero minha vida, menos eu. Muito bullying eles praticaram, mas nunca ninguém repreendeu. Porque é assim que se fazem negócio no mundo. Porque é assim que se faz sucesso. Steve Jobs e Bruno Charles estavam subordinados, mas sempre é visto como um deus. Agora que patrão é bonzinho com os empregados, esse aí sempre se fudeu. Porque é assim que se fazem negócios no mundo. Porque é assim que se faz sucesso. Proteger seu filho agora. Amanhã ninguém vai proteger. Os mais fortes sempre vão vencer. Quem pode bate fora. Quem não pode só se fode. Quem tá por cima, quem manda agora e ninguém vai tirar sua pose de lorde. Porque é assim que se faz negócio no mundo. Porque é assim que se faz o sucesso. Não adianta proteger seu filho agora. Amanhã ninguém vai proteger. Fortes sempre vão vencer. Mais fortes sempre vão vencer. Mais fortes sempre vão vencer. Os mais fortes sempre vão vencer.